O Senhor falou a Moisés um estatuto a nos ensinar. A bezerra ruiva sem mancha, um sacrifício pra nos purificar. Levanta a voz, ó Israel, tragam oferta ao altar, com temor e reverência, nosso Deus vai nos escutar. Água viva vem sobre nós, purifica, Senhor, faz-nos teus. Na cinza da expiação recebemos a tua ação, corações limpos em união. Em tua glória encontramos a salvação. Eleazar, o sacerdote, com sangue a espargir, sete vezes sobre a tenda nos ensina a redimir, queimando sacrifício com cedro e sopo em mão. Lavamos nossas vestes, te adoramos em canção. Recebemos a tua ação, corações limpos em união. Em tua glória encontramos a salvação. E se tocar o que é imundo, ao terceiro dia vem purificar. A tua graça nos renova, teu amor nos faz levantar a cada passo em tua presença. Nosso ser se transforma em luz e ao final da jornada em ti que encontramos a cruz. Água na tua.